Eurolândia 73, contato com a DAS, fazer a sedação, voo 1 para a Liga 360. Subindo para a Liga 360, poderia uma prosseguida? 973 autorizado, direto Leda. 973. Boa, 973, o número que eu tenho no sistema é 360, confirma? É, o nosso autorização foi 400. Eu vou confirmar com o seu transcício. Confirmando, autorizado nível de voo 400. 400, muito obrigado. Para 3815, passo nível de voo 180, chama o centro em 128.35, até 123.8. Direto a Buco. Direto a Buco, 10, 9 e meia. 235, contato radar, dessa via chegada Bonfim para 4.000 pés, canal 10, 19.3 contato radar, deixa pra ver a chegada perto para 5.000 pés, canal 10, 19. Alto 235, desça para 2 mil pés, que é a 0119, reporte localizador, livre do SXR. Para 2 mil, vai reportar estabilizado do LR, autorizado o procedimento azul, 4235, para 2 mil pés. Quatro, dois, três, cinco. Complete final e LS. Se chama a torre 18, décimo 95. É 295, azul, 4235. informar o altitude autorizada para o 6302. Chorando a Prisma 3, Bissa, parabéns, meu pés. Cancelado as restrições em Pio, 190-119. 2 mil pés, 190-119-6313. Contato radar, deixa ver a chegada Bessa para 4 mil pés, com H190, 19. Região 78, deixa manter o nível de voo 050. Pede TAP, dessa via chegada no LED 1, Tenenão 90 na base. Boa noite, Sonora 020. Sonora 020, Sonora Identificação. Dessa via chegada Bomed 1, para o nível de voo 060, Kenegão 9019. Autorizado final, ele é SXV, Cristão 90, informe estabilizado. Autorizado, IRSX3 informado estabilizado, 6313. Chamei 1, 2, 0, 8. 6, 3, 1, 3, estabilizado. Chamei 6, 3, 1, 3, 63, complete com 9 LS, chama a torre 18295. 295, 6393. Eu 1970, contato com o radar, vou fazer a chegada com o Mel de Ouro para o nível de voo 070. Contato radar, deixa ver a chegada F para o nível de voo 070. São 9020, reduz a velocidade para 220 mais. Dizia 9020. Rio 5972, reduz a velocidade para 220 mais. Continua descida até 5 mil pés, vai normal no 019. Tipo 1909, 020. Dois, desça e mantenha 3 mil pés, que é legal, 1019. Esquerda, na prova 020, no metade 08, alivador, desce e mantenha 4 mil pés. Informação foi encontrada pela aeronave, foi negativo. Prova 9020, controle. 9020. Retração radar para sequenciamento, curva esquerda, prova 015, no metade 08, alivador, desce e mantenha 4 mil pés. Rio 5972, operação para sequenciamento, mantenha presente proa limitado pelo localizador. Confirma, você está no desvio? Confirma aqui, senhor. Eu lhe reportei, só que o senhor estava passando a comunicação para a aeronave que estava sendo decolada. Gente, qual proa que vai manter até quantas milhas? Agora eu posso manter a presente proa até o localizador. Você tem condição de curvar a esquerda na 060? A 060, posso 10 graus agora à esquerda. Você sabe interceptar o localizador? O 3178. 3178. Controle Comandante 86300, decolou na Buca, transição Aru, desvio à esquerda, proa 045. Chalé 6310, contato radar, usado desvio à esquerda, pós voo direto Jama, submatores ao 350. Sempre já voa Jama, então subindo ao 350, 6310. 19970, operação radar para sequenciamento, curva à esquerda. Proa 015, limitado pelo localizador, desce e mantenha o voo 050. E o 5972, para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 150, ponto estabilizado, desce para 2 mil pés. Esquerda 150 para o localizador, descendo para 2.5972. Foca live no 3178. É 3178, complete final de LF, chama a torre no 8295. 118, 15? 118, decimal 95. 3295, boa noite. É 9020, curva à direita. Vou na proa 040, vai cruzar o curso do localizador, aguarde o último dia que está interceptado. Pare Atlanta, 1020. 88, continue descida para 2010. 2010. Bruno 88 para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 150, ponte estabilizado. 50 para o local, curva estabilizado. O chamado 63, 10, passagem 160, chama centro, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85.45, uma boa noite, o chamado, e a frente do lugar. Mil e meia do Inter Sierra, Campa Vista, voo 1970. Voo 1970, complete final, ILS, chama a torre em 118, decimal 95. 1896, boa. Complete final, ILS X-Ray, chama a torre 118, decimal 95. 395, boa noite, Bruno. Boa noite. departure America 230, which is 2000 from flight level 360. Monica 230, radar contact on departure, Claudio 19, flight level 360, on normal departure. Monica 19, flight level 360, normal departure, America 230. Salvador departure America 230 request. Yeah, hello, America 230. Yes sir, we request direct minimum for weather. Clear deviation, America 230. Clear direct minimum, America 230. Eu dos 4, contato radar, desça via chegada do Med 1 para 4.000 pés, que é na Gama 019. Oi, Itaque. Salvador, boa noite, Azul 4980. 4980, contato radar, suba via saída PUCA para nível 350. Via saída PUCA nível 350, Azul 4980. Marca 230, Salvador Control. Yes sir, go ahead. After deviation, fly direct to Tango Romeroco, via. Okay, after deviation. America 230, correction. Fly direct to Tango Romeo Sierra, VOR. Tango Romeo Sierra, VOR, after deviation, America 230. Comandante da 3305, Fuca, Aracaju. 3305, contato radar, sua via Fuca para o nível 330. 330, 330. America 230, passing level 190, contact Recife, frequency 126, decimal 85, available 125, decimal 45. 2.5.